Olá, manos e manas. Aqui é a Sally, diretamente do Pará. Como sempre, né? Então. E aqui é a Kelly. Eu tô em São Paulo mesmo. Aqui na Zelle. E esse é o Dose de Chocolate. Começa agora Dose de Chocolate, porque na TPM nada é mais irresistível. Não adianta vir com guaraná pra mim, é chocolate o que eu quero beber. Muito bem, gente. Hoje a gente tá aqui pra apresentar esse Drops do TPM, que é esse é o Drops piloto. E também a gente vai contar um pouquinho a história da Pamela, nossa querida princesa, super heroína, super secretária, super tudo. É mesmo, né? Que começou como sendo uma piriranha, filha da puta, que ferrou pra nossa vida. Pra caralho. Isso é o bichão mesmo, hein, doido? Mas muito bem. Mas tudo isso vocês vão ficar sabendo depois dos reclames da Pamela. Olha só. Olha aí, ô louco, bicho! Vai! Vamos agora aos reclames da Pamela. Suor. Sangue. Dor. Perda. Força. Esparta. Paráxene, a ruína dos persas. Bem, Kel, Dose de Chocolate, o que é, de onde vem, como surgiu? O Dose de Chocolate foi uma ideia, assim, que eu conversei com a Kel de fazer alguma coisa pra, tipo, sair também no mês que sai o cast. Não é algo que vai ser exatamente sobre o tema do cast do mês, mas vai ser um bate-papo curto e bem legal, só pra matar a saudade. Porque a gente tem um espaço muito grande, né? Um mês, às vezes, é muito tempo. A gente tem bastante ouvinte assim que reclama, fala: ai, queria ter TPM toda semana. Sim. Aí a gente fica: não, não é bom. Calma. Ter TPM toda semana. Mas o podcast, a gente fica muito feliz que vocês peçam toda semana, né? Sim. Mas pra gente é bem corrido. Aí a Sally teve essa ideia de fazer, né, um programinha pra sair aí durante o mês, né? Acho que não vai ter uma data definida, né, nem uma frequência. Não. Vai ter não, mês não que vai ter. Exato. Até porque a vida é corrida, não é à toa que a gente passou a edição pra um editor, né? Mas, assim, é sempre bom a gente dar... O cast tá fazendo um ano aí, né? E a gente tentar fazer com que a gente possa manter esses ouvintes sempre com a gente. Porque, às vezes, como tem essa demora, às vezes alguém pode parar de escutar. Alguma coisa assim que é normal pra periodicidade de um mês, infelizmente. E eu até acho, assim, que, sei lá, um ano de TPM Cast. Quem sabe aí futuramente existam mais quadros. O TPM Cast já é certeza que vai ser mensal, porque já é a lógica do programa. Mas quem sabe possa aparecer outras coisas aí. Sim, no futuro. Não sei se próximo, não sei se distante. Depende do universo. Então, e esse Dose de Chocolate, quem vai editar sou eu, Sally. Então eu já peço paciência e ajuda de vocês com sugestões, falar se tá saindo algum ruído, se eu deixei alguma coisa mais alta ou baixa. Eu tenho certeza que eu vou ter muita ajuda da Kel e do Febrini, mas é sempre bom ter ajuda de várias pessoas. Então fique à vontade para críticas positivas e construtivas. Isso aí. Mas muito bem, a gente tá aqui hoje não é pra falar só do Doce de Chocolate, não. A gente tá aqui pra falar de um assunto muito especial, que é a Pâmela. Legal! Sim, o TPM acabou de completar aí um ano, né? Isso. Poxa, caramba. Um ano, meu. Parece que foi ontem que a gente pegou e falou, bora gravar um piloto aí. Bora. Vamos ver. E foi aí que tudo surgiu, né? Esse bendito piloto, porque... Eu não lembro se a gente já contou em algum outro cast, mas existia um primeiro piloto. Não foi esse que foi ao ar. O primeiro piloto que tinha sido gravado só pela Kelly e eu. A gente, é que a gente lá no ICC, né, a gente gravava por um software que chama Hidecall. Na verdade, ele não foi feito pra gravação, né, ele foi feito pra conferência pra jogos. São várias salas, né, você entra lá e você pode criar conforme o seu interesse. Eu tinha a sala de game, de literatura, e tinha a sala do ICC, que era pra bate-papo entre os ouvintes, né. Que a galera se reunia assim no fim de semana. E pra gravação, eles gravavam por lá, porque tinha um recurso de gravação de áudio, né? Aquela chamada. Só que a gente, percebendo ali que a internet da série não era das melhores, a minha também não era das melhores. E que por Skype, a qualidade da gravação ia ficar melhor. Sempre quando a gente conversava, ficava melhor pelo Skype, né? E aí a gente começou a pesquisar meios de capturar voz pelo Skype. Sim. E eis que surge a Sally, no meio da pesquisa dela, encontra um bendito de um software. Sim. O nome dele era qual? Não sei. Pâmela. Logicamente, né? Aí a gente foi gravar. Tanto a Kel como eu colocamos. Eu não lembro. Acho que foi só a Kel que colocou pra gravar lá com ela, utilizando a Pâmela. E aí a gente teve toda aquela conversa e tal, foi uma conversa muito legal, eu ri muito, tava incrível esse piloto. E aí quando foi ver, o que aconteceu? Não sei. A Pâmela não gravou essa maldita. Maldita, não, pô. Não gravou. Aí, caramba, mano, a gente, eu acho que na verdade a série tava gravando de lá, eu tava gravando até pelo celular. Ah, sim. Eu tava sem headset na época. Eu tava no celular, gravando. Verdade, fui eu que gravei aqui. Eu que não A gente lá... A gente lá trocando uma ideia, não sei o quê. Chegou no final. Não, vamos finalizar aqui, né, o papo. Aí a gente tava lá gravando, foi finalizar. A Sally vira pra mim e fala, você não vai acreditar o que aconteceu. Eu falo, o que aconteceu? Ela parou, travou, não gravou nada. Não, God, please, não! Não acredito. E a gente já nos 40 minutos conversando, gravando ali, só no papo, muito louco. Bem louco. E não foi. Aí, puta merda, não acredito. Não, e aí a gente ficou maluca, já começamos a falar que essa Pâmela era uma loura, não sei o quê, tipo Pâmela Anderson, não sei. Viajando total. É, a gente não gostava da Pâmela. É mesmo? Fala, essa Pâmela Falciani. Aquela sua amiga que finge que é sua amiga, mas que na verdade só quer comer sua comida. É. E roubar sua batatinha chips. Depois pegar sua namorada. Condenamos até todas as Pâmelas depois disso. Coitada das Pâmelas. Ai, caramba. E aí a gente gravou o segundo cast, o segundo piloto, né, que foi já com a Luanda. E foi assim, a minha opinião, eu gostei muito do primeiro que a gente gravou, foi foda demais. Só que o segundo que a gente gravou também ficou muito bom e ele teve a sua essência única. E assim como tudo na vida, quando algo dá errado e vem uma coisa boa com isso, a Pâmela foi ótima, porque... Nisso, o segundo cast que a gente gravou, a gente já fez essa gracinha, essa graçola com a Pâmela. E a gente acabou se apegando. E aí foi quando o Olivier, Markendorf, né? Que cuida lá do descolados.com. Ele criou a Pamela. Nope. Na verdade, ele foi criar lá o logo, né? A gente tinha um logo lá que eu fiz no PowerPoint. Aí ele falou, não, vou criar aqui uma arte pra vocês, não sei o que. A gente pediu ajuda com ele com relação ao site. Aí ele pegou, fez o logo e colocou aquela menininha. A gente virei pra Célia, a Célia virou pra mim e falou, ah, Pamela. Pronto, não, é a Pamela. Não, é verdade. Empolgante. Sim, realmente. E aí ficou. E ele criou algumas outras artes, ela de corpo inteiro, ela com roupa de super heroína, e aí virou a Super Pamela, super secretária, e hoje tá no que tá. É, hoje ela é nossa amiguinha, secretária, nossa chefe. Separa os nossos e-mails, cuida do TPM, chama os recadinhos, vai, agora tem até reclame da Pamela. Olha aqui isso. No Drops. Deve ser lindo. Isso é uma maravilha. É. E aí tá hoje. Hoje eu não consigo enxergar um TPM Cast sem Pamela. Eu acho que ela é a membro mais importante do TPM Cast. Olha não só. Nego, não. É isso aí. O foda é isso, né, meu? A gente começou xingando ela, xingando de tudo. Isso é a prova da vida de vocês. Que se você odeia uma pessoa hoje, pode ser que amanhã. Ela seja a sua melhor amiga. Ou seu amor da vida, algo assim. É. Então, às Exato. Vezes você... Não desdém muito de alguém. Não desdém muito. Exato. É aquela coisa do... É sempre o que o Fabrício fala. Que é nunca fale palavras amargas e azedas. Porque você pode ser obrigada a engoli-las novamente. É o karma, né? O karma. Tudo que vai, volta. Volta. Ele volta. Volta. Volta. Tudo que vai, volta. Tudo que bate, volta. Meu Deus! Que bosta. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o Dose de Chocolate. Vai ser algo não tão grande, eu espero. Todos pra isso, porque quem vai se fuder sou eu. E eu espero que vocês continuem escutando. Mandem e-mail pro TPMcast falando se vocês gostaram. Se vocês não gostaram, eu paro com isso agora. Só que não, vocês vão ter que me engolir. Vocês vão ter que me engolir! Então fiquem agora com a Pamela cantando, que ela também é cantora. Olha só. What? Olha aí. Tem coisas que a gente nem tá sabendo que vai acontecer nesse programa aqui, gente. Vocês estão entendendo. Chocolate, chocolate, chocolate. Eu sou quero chocolate. Sou quero chocolate. Now adianta vir com guaran. Pra mim me chocolate. O que eu quero beber? Chocolate, chocolate, chocolate. Eu sou quero chocolate.